Eu não sei mais que é dormir em casa. A cama tá do mesmo jeito, amarrotada. Tem um batom e um negócio de passar no rosto, um lápis em cima da mesa de passar no olho. E a sua foto tá na minha carteira, aquela 3x4 onde você tá linda. Dessa vez a chave você não levou, me avisou que ia embora e o bolo nem pra dar valor. E se alguém perguntar se dói, dói, dói, dói, não pensei que doesse assim. Se eu te contar o que não contei, é só você que me faz bem. Fui incapaz de te fazer feliz. Por isso, hoje é dia de beber de novo, pensando nela. É dia de chorar de novo e sofrer por ela. Se eu me embriagar, garçom, me deixa aqui, tá bom, todo castigo é bom. Castigo é pouco, hoje é dia de beber de novo. Tira o pé do chão. Rapaz, essa foto, hein? E a sua foto tá na minha carteira, aquela 3x4 onde você tá linda. Dessa vez a chave você não levou, me avisou que ia embora e o bobo nem pra dar. Se perguntar pra mim, ó, e se alguém perguntar se dói, dói, dói, dói, não pensei que doesse assim. Se eu te contar o que eu não contei, é só você que me faz bem. Fui incapaz de te fazer feliz. Por isso, hoje é dia de beber de novo, pensando nela. É dia de chorar de novo e sofrer por ela. Se eu me embriagar, garçom, me deixa aqui, tá bom, todo castigo é pouco. Castigo é pouco, hoje é dia de beber de novo, pensando nela. É dia de chorar de novo e sofrer por ela. Se eu me embriagar, garçom, me deixa aqui, tá bom, todo castigo é pouco. Hoje é dia de beber de novo.